dia feliz quando encontrei com meu Cristo. Dei a Ele o meu coração para morar. O que eu sentia, somente alegria no meu ser. Naquele instante eu recebi o Senhor. Amo a Jesus, pois Ele me amou primeiro. Deu sua vida um dia na cruz para salvar este mundo que está no pecado. Todo homem que desesperado pensa sempre que já não tem jeito, não tem solução. Você conta com Ele só nas horas difíceis. Não rejeite que um dia podes precisar. Em todo tempo venha chegar mais a Cristo, que Ele te ajuda quando a luta chegar. Ele me amou primeiro. Deu sua vida um dia na cruz para salvar este mundo que está no pecado. Todo homem que é desesperado pensa sempre que já não tem jeito, não tem solução. Você conta com Ele só nas difíceis. Não rejeite que um dia podes precisar. Em todo tempo venha chegar mais a Cristo.